meus aplausos pra você. Na elegância, respeito e disciplina é uma dádiva da santa. Errou, falou demais esse seu rolê de comédia. Malandro tagarela, pede o bico nas favelas. Puto dando brecha, sem conceito, a imagem é feia. Na cultura low ride, tio, só vergonha alheia. Pagou queira do gueto, 100% quem diria. Analisa bem a fita, se contrariou na trilha. Não respeita a família no centro dos buchichos. Seus trajes não são mais o mesmo ramelô bandido. Agora garimpando, pisa no quintal errado. Você não tem postura pra representar os vatos. Se joga enquanto é tempo, a bomba vai explodir. O maçarico foi aceso e você é o estupim. Não adianta se explicar sua vergonha que só cresce. Não é fácil pregar a paz, sempre vem um testar sua fé. Na cultura lowrider, tio, tem que vir somando. A clube é uma família e tem que estar representando. Nos rolês dos ticanos existe o termo vagabundo. Aqui a disciplina é a elegância dos barulhos. Na cultura lowrider, tio, tem que vir somando. Chegar representando e na humildade pedalando. Andar nas elegâncias, nas quebradas dos patrulhos, não querer ser a mais, apenas seja vagabundo. Tem que ser, pode crer, você tem que ser assim. Mesmo fazendo bem, poucos irão te aplaudir. Até parece que os que estão perto querem ver você cair. Tudo é uma questão de fé, irmão, você tem que insistir. Eu vi de lá, vivi lá na contramão do outro lado. No quadrado, poucos que lembrou, me estendeu os braços. Hoje meus aplausos pra você na humildade. Diz que representa os vatos, mas vacila no lowrider. Nos rolê de lowrider, tio, tem que vir somando. Tamo junto. Nos traje de ticano pra chegar representando. Malandro que é malandro, trique soma nos bagulho. Cê mato sabe como que funciona vagabundo. Nos rolê de lowrider, tio, tem que ser elão. Se aperta a bola um, tem que se liga nos cantando. Cuidado, não dá brecha e não dá milho, seja o fundo. Que a santa Guadalupe te proteja, vagabundo. Eu não jogo os puto, é justo não me iludo com os malucos, dedo duro. Dando pulo no escuro, atrasam todos, puta é foda. Dão milho nas quebradas, queima rodas na função. Que é conselho, irmão, vai na picadilha, cai pra pista, liga os louco. Bandoleiro sai na caça, na trilha maloqueiro se tromba nas madrugadas. No trilho deu mancada, pipocou na contramão. Função, presta atenção, lowrider não é emoção. Zoião, caiu sua máscara, já era, sai da trilha. Pra quem tem uma conquista e você tem que ser família. Liga, aperta o play, ouve a mensagem no seu carro. No atalho subiu a ladeira, respeita os vatos hidráulicos. Na cultura lowrider, tio, tem que vir somando. Da clube é uma família e tem que estar representando. Nos rolês dos ticanos existe o termo vagabundo. Aqui a disciplina é a elegância dos bagulho. Na cultura lowbike, tio, tem que vir somando. Chegar representando e na humildade pedalando. Andar nas elegâncias, nas quebradas dos patrucos. Não querer ser a mais, apenas seja vagabundo. Nos rolês de lowrider, tio, tem que vir somando. Nos traje de ticano pra chegar representando. Malandro que é malandro, trique soma nos bagulho. Cê mata, sabe como que funciona vagabundo. Os rolê de lowbike, tio, tem que ser elão. Se aperta a bola um, tem que se liga nos cantando. Cuidado, não dá brecha e não dá milho, seja o fundo. Que a santa Guadalupe te proteja, vagabundo. Tem que me somando no cotidiano, mano, trincando. Representando os irmãos na cultura, pontuando. Ticano, manto, Guadalupe é proteção. Livros, vatos, Jesus, malvênios, zapato. Meu amuleto nos palcos.